um prazer estar com vocês. Quero agradecer imensamente a equipe de jovens, a Bruna pelo convite, pastor Ezequias e Arlete, brigadão aí pela recepção. Quero agradecer o irmão Edísio e a sua esposa por ter gentilmente nos recebido em sua casa. Olha, fui muito bem acolhido ali. Quero dizer a esposa do irmão Edísio, a irmã Conzieira de mão cheia, cuida muito bem dos missionários, dos pastores. E eu falo isso aqui publicamente, que Deus conserve esse dom que há em ti, minha irmã. Amém? Obrigadão a todos. Hoje a minha esposa e o meu filho não puderam vir. Eu estou acompanhado de uma adolescente da igreja, da missão de Pedreira. Pode ficar em pé, o Gabriel. É o fruto do investimento dos irmãos ali em Pedreira. O Gabriel foi pego a laço lá em Pedreira. Ele era líder de um grupo de adolescentes terrível. Quando ia nos acampamentos, nas reuniões da igreja na chácara, fazia uma arruaça imensa. E o comentário dele, a fama dele correu tanto, tanto, que eu falei, eu quero conhecer esse Gabriel. E um dia eu fui na casa dele só para conhecê-lo. Coloquei dentro do meu carro, damos uma volta, e hoje ele faz parte da nossa equipe lá em Pedreira. Deus abençoe. Hoje é outro Gabriel, né? Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias para meditarmos na palavra do Senhor, no livro de Atos, Atos capítulo de número 2, Atos 2, à medida que os irmãos forem encontrando, eu peço a gentileza de se colocarem em pé para que possamos ler a palavra de Deus. Atos 2, nós leremos 42 ao 47. É um texto muito conhecido. Tem pastores que têm dificuldades em pregar em textos muito conhecidos, porque a impressão que tem é que não estão mostrando serviço. Então tem que arrumar um texto bem complicado, que aí mostra, eu não tenho esse problema. Sei que pastores aqui também não têm. Então aquilo que Deus manda nós falarmos, nós falaremos. Atos 2, 42 ao 47, quem encontrou, diga amém. Diz assim: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Vamos orar? Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos nesta noite diante da Tua Palavra. Queremos agradecer por tudo que já foi dito aqui, por tudo que foi apresentado ao Senhor nesta noite. Neste momento, queremos pedir de um modo especial que o Senhor esteja abençoando o momento da reflexão da Tua Palavra. Quero pedir que o Senhor me dê como pregador toda autoridade, todo conhecimento, todo preparo que eu vou precisar para entregar o Teu recado. E da mesma maneira, eu quero pedir que o Senhor dê sabedoria aos irmãos para entender e absorver e colocar em prática o Teu recado para cada vida. Nós oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Então, neste mês que estamos refletindo e meditando sobre a vida do cristão autêntico, Deus colocou no meu coração este tema, um modelo a seguir. E para começar a nossa reflexão, eu quero começar contando uma história para os irmãos. Talvez uma história já conhecida de alguns, mas nós sempre aprenderemos com ela. Dizem que depois que o Senhor Jesus esteve aqui na Terra, uma história popular que nós não sabemos de onde veio, mas nós aprendemos com ela. Depois que ele cumpriu a sua missão aqui na terra, ele chegou no céu e dizem que lá no céu um anjo veio ao encontro do Senhor. E o anjo perguntou ao Senhor: e aí, mestre, todos na terra já sabem do seu amor? Todos já sabem que o Senhor esteve lá, que o Senhor sofreu, padeceu, foi crucificado, morreu em lugar dos habitantes da terra? E dizem que Jesus olhou para o anjo e disse: não, neste momento nem todos sabem. Apenas um punhado de pessoas na Palestina sabem dessa história. E dizem que o anjo olhou para o Senhor Jesus e perguntou: mas como que o Senhor vai fazer para todo mundo ficar sabendo? Jesus olhou para o anjo e disse: olha, eu pedi a Pedro, Tiago e João e mais alguns amigos que contem para as pessoas. Então as pessoas que ouvirem essa história vão contar para outros e para outros, até o mundo todo ficar sabendo. Dizem que o anjo, um pouco duvidando da capacidade do homem, entendendo também a fragilidade do homem, o anjo olhou para o Senhor e falou: Senhor, mas e se eles se esquecerem? Se daqui a 2, 3 ou 4 anos todo mundo tiver se esquecido e o sofrimento do Senhor tiver caído no esquecimento, o Senhor já tem um outro plano? Dizem que Jesus olhou para o anjo e disse: não, eu não tenho outro plano, eu estou contando com eles. Irmãos, nós estamos no ano de 2010, mais de 2000 anos se passaram desde a passagem do Senhor por aqui. Ele ainda não tem um outro plano, ele não tem um plano B. Ele está contando comigo e está contando com você. Se a pregação do Evangelho dependesse só de você que está aqui nesta noite, como é que estaria a pregação do Evangelho aqui na cidade de Santos? Ou em São Paulo, no Brasil e no mundo? Deus usou 12 homens, ele poderia usar a mim, poderia ter usado você também. E se dependesse de nós, como é que estaria a pregação do Evangelho? Nós precisamos parar e pensar nisso nesta noite. Algumas pesquisas dão em torno de 30% de evangélicos no Brasil, e isso incluindo várias seitas no mesmo bolo da pesquisa, e também cristãos nominais. Nós vivemos diante de nós desafios gigantescos, e eu falei um pouco disso para os irmãos, né, na manhã, hoje, quando nós refletimos na palavra do Senhor. Os desafios são gigantescos. E nós estamos vendo, presenciando, diante dos nossos olhos, crescimento da maldade, crescimento do ateísmo, um montão de coisa ruim. E a cada dia que nós sentamos diante da televisão e vemos os noticiários e as páginas policiais, os crimes que acontecem, deixa cada um de nós pasmos com a maldade do ser humano nos dias atuais. E neste contexto, o Rio Grande do Sul se destaca como um estado de macumbeiros. É o estado que mais tem macumbeiros no Brasil. Rio Grande do Sul, não é a Bahia. E os terreiros de macumba são milhares no sul. E eles treinam, inclusive, macumbeiros para mandar para o Mercosul. Pastor Fernando Brandão, no culto da vitória, no encerramento da Trans, na cidade de Barueri, ele falou que adiou a Trans Rio Grande do Sul para o mês de janeiro. E ele falou que quando correu um boato no Rio Grande do Sul que os batistas fariam uma trans, um movimento missionário no sul, dizem que os macumbeiros do Rio Grande do Sul, esses macumbeiros mandaram um recado ao pastor Fernando Brandão, que ele não precisava ir, porque o território já estava dominado. Não precisa vir, aqui já tem domínio, já tem quem manda. A área aqui já está dominada. Então nós vivemos num contexto em que o reino das trevas desafia o reino da luz, e nós temos que ter esta consciência. E a igreja contemporânea, que deveria avançar a passos largos, é uma igreja omissa. Irmãos, a igreja dos nossos dias é uma igreja omissa. Neste mundo tão hostil, neste contexto tão resistente ao Evangelho, a igreja do Senhor, que deveria avançar a passos largos, é uma igreja omissa, que assiste, sentada, como uma mera espectadora, o avanço do reino das trevas a cada dia. E aí tropeçando e negligenciando a ordem do Senhor: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Creio que precisamos urgentemente resgatar o ardor missionário, a paixão por missões que inundou o coração de muitos irmãos no passado. É para isso que Deus transformou a minha vida e a sua vida. Deus transformou a sua vida que está aqui nesta noite. Não é para você vir aqui na igreja domingo após domingo, semana após semana, se alimentar espiritualmente, engordar e chegar à beira de um infarto espiritual. Não, é para você aprender mais e mais e gastar aí as calorias espirituais pregando a palavra do Senhor, pregando o Evangelho. É para isso. Não é para nós sermos abençoados e dizer: eu recebi bênçãos do Senhor, receber isso, receber aquilo, mas é para nós transformarmos o mundo com a pregação da palavra do Senhor. Para isso, nós precisamos ser eficientes na tarefa do mestre. E para isso, para que nós sejamos eficientes, eu quero convidar os irmãos nesta noite a olhar para a nossa antiga primeira igreja. Neste ponto, a antiga primeira igreja é modelo, ela é exemplo. Neste ponto, nós precisamos olhar para os nossos irmãos da primeira igreja de Jerusalém e aprender com esses irmãos a avançar também a passos largos. O livro de Atos, nós sabemos que narra a história da antiga primeira igreja de Jerusalém e como que os nossos irmãos do passado, eles obedeceram o ide do Senhor Jesus, evangelizando a cidade, cidades circunvizinhas e todo mundo civilizado daquela época. A Bíblia informa que o amor entre os primeiros cristãos era tão intenso, que eles repartiam o que tinham com outras pessoas para que outros conhecessem também o Evangelho e necessidades fossem supridas. Essa demonstração de amor que os nossos irmãos do passado tiveram, fizeram com que eles caíssem na graça do povo e Deus, a Bíblia diz sobre isso, Deus acrescentava a cada dia aqueles que ele já tinha escolhido para a salvação. Estudando a história da igreja, a antiga primeira igreja no livro de Atos, é interessante que logo no capítulo 1, nós não temos condições aqui de ler todos os textos, mas logo no capítulo 1, quando Jesus cumpriu a sua missão e subiu para os céus, ele deixou 120 pessoas. Era uma igreja de 120 membros. Aí por volta do capítulo 2, ou um acréscimo de quase 3 mil pessoas, ali no dia de Pentecostes, quando Pedro prega o seu sermão. Em Atos 4, versículo 4, o número eleva-se a quase 5 mil homens. Lucas, que é um autor detalhista, ele não tem mais condições de contar todo mundo, ele conta apenas os homens. Aí por volta do capítulo 6, multiplicava o número de discípulos, pessoas compromissadas, pessoas mais envolvidas. Aí por volta do capítulo 8, as multidões se convertiam fora dos limites de Israel. A igreja cresce a passos largos a cada instante. Em capítulo 9, versículo 31, a igreja tinha paz e crescia cada vez mais. E no capítulo 11, versículo 26, os seguidores de Cristo são chamados pela primeira vez de cristãos na cidade de Antioquia. Tamanho era o envolvimento deles com a palavra do Senhor. Então nós não somos chamados somente para sermos crentes. Nós somos chamados para sermos cristãos no sentido literal da palavra. Crente, até o diabo é. A Bíblia Sagrada diz, o apóstolo Tiago que fala, que os demônios creem, que estremecem. Eles creem e tremem de medo do Senhor Jesus. Mas nós somos chamados para sermos cristãos, no sentido literal da palavra. Seguidores de Cristo, compromissados com a palavra do Senhor, é para isso que nós somos chamados. E o cristão autêntico, ele está comprometido com Cristo dia a dia, ele vive integralmente este evangelho. Charles Spurgeon, famoso pastor batista, pastoreou uma grande igreja em Londres no final do século, já alguns anos atrás, há mais de 100 anos atrás. Certa vez ele reuniu o seu grupo de ministros, o seu corpo de ministros, e ele disse o seguinte, que ganhar almas para Cristo deveria ser a principal tarefa de todo crente verdadeiro. Segundo Spurgeon, todo cristão autêntico, ele ganha almas para Jesus. O cristão autêntico não é aquele que tem um bom discurso na assembleia. O cristão autêntico não é aquele que tem uma opinião sobre tudo na assembleia. O cristão autêntico é aquele que ganha almas para o Senhor Jesus. Segundo Spurgeon, a principal característica do servo de Deus é trazer do céu vida espiritual para mortos espirituais. A principal tarefa é essa. Você que está aqui nesta noite, você pode ser um crente exemplar, um líder exemplar da igreja, uma pessoa respeitadíssima na sociedade, modelo de vida excelente em várias áreas, mas se você estiver tropeçando na principal tarefa do mestre, você está tropeçando no essencial. Se você não ganha almas para Jesus, você tropeça no essencial. e quem tropeça no essencial não consegue compensar com outras coisas. Irmãos, é interessante, impressionante a rapidez e eficiência da antiga primeira igreja no cumprimento da missão do Senhor, como nós acabamos de ler aqui na Bíblia Sagrada. Então, a igreja, ela crescia a cada dia e vidas e mais vidas eram edificadas para a honra e glória do Senhor. É impressionante isso. À medida que a nossa sociedade cresce e avança a passos largos rumo ao reino das trevas, do mal, a igreja do Senhor, ela tinha que caminhar a passos mais largos ainda, porque senão ela não consegue ganhar pessoas. Como é que pode? O reino das trevas avança a passos gigantescos e a maioria das igrejas estão paradas. Serve para o Senhor que 10, 15, 20, 30 anos de crente em Cristo Jesus, vivendo o Evangelho segundo ele, não ganhou uma alma para Jesus. Como é que pode um cristão, seguidor de Cristo, dizer ele que é o espelho de Cristo aqui na terra, e ele não consegue influenciar uma única pessoa com o poder do Evangelho? Nós temos que parar e refletir sobre isso. E se a igreja do Senhor, ela não consegue avançar na edificação de vidas, eu quero dizer para você que está aqui nesta noite que o reino das trevas avança, e avança a passos largos, e nós temos que parar e refletir sobre isso. A igreja do Senhor, ela tem que impor ritmo. Nós não temos que seguir o ritmo do mundo. Nós temos que impor ritmo nessa sociedade e ganhar um maior número para o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo nos ensina em Efésios a razão de ser da igreja e seus ministérios, quando ele diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, diz ele, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então, segundo o apóstolo Paulo, o corpo de Cristo, bem ajustado e ligado, ele automaticamente vai crescer. E se nós não crescemos, algo está errado. Nós temos que parar e pensar sobre isso. A igreja de Cristo, ela pode desenvolver um ministério brilhante, ela pode ter um templo excelente, ela pode ter todos os seus departamentos funcionando, ela pode exercer trabalhos importantíssimos na sociedade, mas se ela não cumpre a tarefa do mestre, a tarefa principal, que é resgatar vidas, tudo mais perde o valor, perde o sentido. A igreja pode fazer obra social, a igreja pode servir a sociedade, líderes podem se levantar na igreja, ela pode fazer ministérios, departamentos, mas se pessoas não se convertem, ela está tropeçando no essencial. Olhando para o texto que eu li para os irmãos nesta noite, quais os pré-requisitos os irmãos da antiga primeira igreja tiveram, que fizeram deles cristãos autênticos? Quais os pré-requisitos a antiga primeira igreja teve que fez dela modelo de evangelização para igrejas de todos os tempos e todas as épocas? Olhando para o texto, eu extraí alguns princípios. O que é que a primeira igreja teve que ela é modelo para nós nos dias de hoje, mais de 2000 anos atrás? O que é que aqueles irmãos tiveram que, apesar dos problemas, das lutas, eles ainda são modelos de crentes autênticos e verdadeiros? Em primeiro lugar, perseverança na doutrina. Uma característica digna de imitação da antiga primeira igreja e seus membros, que nós devemos copiar para que possamos avançar na edificação de vidas para o Senhor, é a perseverança na doutrina dos apóstolos. Irmãos, esta doutrina que nós carregamos em nossas mãos hoje, no exemplar da Bíblia Sagrada, esta doutrina que é pregada nos púlpitos das igrejas, esta doutrina já foi profetizada, Essa doutrina já foi vivida, já foi encarnada por alguém que se deu, por alguém que se entregou no meu e também no seu lugar. A palavra que carregamos em nossas mãos, a Bíblia Sagrada, que quando lida, quando vivida, compreendida e praticada, é alimento para a alma. Eu duvido que o cristão autêntico, verdadeiro, que lê a Bíblia Sagrada, que coloca em prática na sua vida, ele não precisa ir no terreiro de macumba, ele não precisa acender vela para o santo A, B ou C, ele não precisa pagar promessas, porque esta palavra, uma vez lida, ela é alimento para a alma, e aquele que tem esta palavra no seu coração, ele está plenamente satisfeito espiritualmente. É isso que nós aprendemos lendo a Bíblia Sagrada. Para que tudo isso acontecesse, esta palavra chegasse até nós, nos dias de hoje, como a autêntica palavra do Senhor, a palavra inspirada pelo próprio Deus, que foi encarnada e vivida pelo próprio Senhor Jesus, e que é preservada pelo Espírito Santo de Deus, para que isto chegasse até nós, como a palavra de Deus, o recado de Deus, alguém sofreu há muitos anos atrás, e nós precisamos compreender isso. O homem ou a mulher que se apegar a esta palavra, a este livro, ele é liberto do pecado, não importa o profundo poço de pecado que ele esteja mergulhado. Se ele se apegar a esta palavra, ele é liberto do pecado. Mas por outro lado, o homem ou a mulher que ignorar esta palavra continua sendo escravizado pelo poder do pecado. Nesta palavra, de Gênesis a Apocalipse, está o corpo de doutrina do Senhor para a sua igreja. E nós precisamos perseverar nesta palavra para que avancemos na salvação e edificação de vidas para a honra e glória do Senhor. Um irmão, membro da igreja do Senhor, às vezes integrante da diretoria, um líder fantástico na igreja do Senhor, pessoas que se destacam em várias áreas da igreja do Senhor, faz parte de ministérios e tudo mais, que às vezes se levanta contra um outro irmão, por uma questão à toa, uma questão sem nenhum sentido, e às vezes se levanta contra o próprio pastor da igreja e fala mal e tenta difamar. Não importa o tempo de vida que tem, de vida cristã, mas se ele se levanta contra um irmão por uma questão à toa, se ele chega ao cúmulo do absurdo de falar mal do próprio pastor, não importa se o cara tem 30, 50 anos de evangelho, eu não duvido que você seja crente, você pode ser que você seja crente, agora eu duvido muito que você seja um cristão autêntico, verdadeiro. Porque um cristão autêntico, verdadeiro, quando ele tem problema, quando ele tem dificuldade, ele ora, ele busca orientação, e ele perdoa, ele aceita pedido de perdão, mas ele jamais desiste de fazer a obra do Senhor. Ainda que se levantem gigantes enormes, ele persevera nessa doutrina e persevera também no ministério que ele recebeu do Senhor. Porque o verdadeiro cristão, integrante da igreja de Cristo, ele persevera, venha o problema que vier, a dificuldade que vier, independente de tempestades que se levanta, essa pessoa ou igreja continuará sempre inabalável, triunfante e vitoriosa na presença do Senhor. E esta é a missão de cada pessoa que está aqui nesta noite. A minha missão é a sua missão, e nós precisamos cumprir essa missão. Se nós não cumprimos essa missão, nós estamos fora. Não adianta enfeitar, não adianta vestir uma boa roupa, um bom terno, vir na igreja, colocar a Bíblia debaixo do braço, aprender alguns cânticos, alguns louvores, falar meia dúzia de palavras de quem, não adianta. Se nós não cumprimos essa missão estabelecida na Bíblia, nós estamos fora do padrão estabelecido por Deus. É o texto de Josué, que Deus falou para Josué, que eu, na autoridade do Espírito Santo, transmito esse texto para os irmãos nesta noite, aquele texto que diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, serás bem sucedido. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse texto foi falado originalmente para Josué, mas eu sinto, eu tomo posse dele para a minha vida, e na autoridade do Espírito Santo eu entrego também esse texto a você que está aqui nesta noite. Portanto, em primeiro lugar, perseverança na doutrina. Quer seja igreja, quer seja pessoa, a característica fundamental é a perseverança na doutrina. Em segundo lugar, perseverança na comunhão. Um crente autêntico, um cristão, um seguidor de Cristo, que literalmente, no sentido da palavra, ele é perseverante na comunhão. A palavra comunhão significa comum união, ou união comum. São verdadeiros servos do Senhor que andam juntos, para a honra e glória do Senhor. Verdadeiros cristãos certamente estarão unidos em torno da vontade do Mestre. Foi Jesus Cristo quem disse que nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Paulo nos ensina em Romanos que devemos amar uns aos outros cordialmente, com amor fraternal. É o mandamento do apóstolo Paulo. O amor no qual nós devemos firmar o nosso relacionamento cristão é o mesmo amor de família. É interessante que quando Paulo fala que nós temos que amar uns aos outros com amor fraternal, palavra grega é filos, que é igual a amor, e adelfos, que é igual a irmão. Significa o quê? Que nós somos gerados do mesmo ventre, nós somos gerados da mesma mãe, e nós temos que amar e respeitar uns aos outros. É isso que ele nos ensina aqui na Bíblia Sagrada. Irmãos, uma igreja, um crente que não vive na comunhão do Senhor, está condenado ou estão condenados ao fracasso, porque para avançarmos na salvação e edificação de vidas para o Senhor, nós precisamos nos unir, estarmos unidos em torno do propósito do nosso Mestre. E nisto a antiga primeira igreja era modelo. A antiga primeira igreja é modelo. Lá nós temos um Pedro, um apóstolo precipitado, tinha vários problemas na vida, não tinha cuidado com as palavras, várias vezes colocou Jesus em situação difícil, situação constrangedora, por causa da sua precipitação em alguns momentos que, se não fosse a intervenção do Todo-Poderoso, certamente poderia ter abortado o plano de Deus para a salvação do homem. A Bíblia Sagrada diz que quando soldados romanos foram prender Cristo, o apóstolo Pedro tomou a espada do soldado, e ele era meio desajeitado com a espada, ele não sabia manejar a espada. Eu fico imaginando que ele deve ter mirado a cabeça do soldado, acertou na orelha, cortou a orelha do soldado. E eu me lembro naquele momento melindroso da história da humanidade. O Senhor Jesus tendo que repreender Pedro, ele que seria crucificado horas depois, a tensão do momento, o nervosismo do momento, mas mesmo assim ele teve que repreender Pedro. Eu imagino o Senhor Jesus se ajoelhando, se agachando, pegando a orelha do soldado no chão suja de terra, soprando para tirar a terra, colocando a orelha no lugar. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você guarda a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada também será ferido. A Bíblia Sagrada nos dá esse ensinamento. Eu fico imaginando também que lá na antiga primeira igreja nós temos um João, o contrário do apóstolo Pedro. João é o discípulo do amor, que tem cuidado com as palavras, que quando pregava dizia assim: meus filhinhos, aquele que tem um profundo amor, que é considerado na Bíblia como o discípulo do amor, o apóstolo do amor. Lá nós temos também um apóstolo Paulo, que chegou depois. Quem era Paulo? Ele era inflexível nos seus projetos para os gentios. Paulo era inflexível nos seus projetos para os gentios. Quem não se enquadrasse nos projetos de Paulo era tirado fora, porque ele tinha a visão dele, ele tinha um projeto dele. Foi o que aconteceu com João Marcos, que não se enquadrou. E Paulo tirou João Marcos do cenário missionário daqueles dias. Mas lá nós temos também um Barnabé para contornar a situação, homem da consolação, que para tudo tem uma palavra, para tudo tem uma palavra de ânimo, de encorajamento, de reconciliação e de amor. Apesar de termos pessoas tão diferentes, com perfis tão diferentes, nós temos homens e mulheres de Deus na antiga primeira igreja que conseguem se assentar, se reunir e fazer a obra do Senhor. Pedro e João, embora muito diferentes, logo após a ressurreição do Senhor Jesus já não estava mais aqui na terra, A Bíblia Sagrada diz que os dois sobem juntos ao templo para orar. São muito diferentes, mas oram juntos, têm uma vida de oração. Paulo, apesar de não abrir mão de suas convicções, de seus projetos com respeito a João Marcos, ele manda chamá-lo de volta, porque o reino de Deus é muito mais importante do que a convicção de Paulo com respeito a João Marcos. O projeto pelo qual nós estamos unidos em torno dele é muito mais importante do que as minhas convicções ao seu respeito ou das suas convicções para com a minha própria vida. Nós estamos reunidos em torno do projeto do nosso mestre, a evangelização do mundo, a salvação dos perdidos, para que o mundo seja transformado com a palavra do Senhor. Portanto, você que está aqui nesta noite é convocado a se reunir em torno desse projeto. E se você fecha nesse projeto, isso é muito mais importante do que as suas convicções com respeito ao pastor Ezequias e até mesmo das convicções do pastor Ezequias para com cada pessoa que está aqui nesta noite. Porque nós estamos reunidos em torno de um projeto maior e nós temos que abrir mão do nosso próprio eu em função do nosso projeto. Por isso, o convite nesta noite, vamos abrir mão de nossas opiniões pessoais em função de um projeto maior, que é o projeto do reino de Deus. Eu espero que, firmados na palavra do Senhor, cada pessoa que está aqui nesta noite consiga ser exemplo de comunhão e levar outros também à comunhão com o Senhor. Em terceiro lugar, perseverança no partir do pão. A prova da comunhão dessa igreja, além do amor mútuo, era o partir do pão. Eles se amavam, gostavam de se reunir e eles, para celebrar, para fazer isso, eles faziam festas. Se amavam e faziam festas para celebrar o amor ou para celebrar a comunhão que havia entre esses irmãos. Então, essas celebrações estavam em torno também da ceia do Senhor que eram celebradas. Eles faziam da ceia do Senhor uma festa, um momento de união, de comunhão. Irmãos, essas celebrações de comunhão que havia na antiga primeira igreja simbolizavam também o desejo de caminhar juntos para que possamos avançar na evangelização e edificação de vidas para o Senhor. Nós precisamos desenvolver um amor cristão. Aqui não é apenas um acordo de compadre que nós não nos suportamos, mas conseguimos sentar nos bancos da mesma igreja para um culto de 2 horas, 3 horas de duração. Não é isso. Nós caminhamos juntos e gostamos de caminhar juntos. Essa é a ideia. Eu ando com você e quanto mais eu ando com você, mais eu gosto e sou apaixonado por isso. Nós precisamos colocar isso em prática também. Irmãos, uma vida que escapar das mãos da igreja e cair no inferno, aquela vida jamais sairá de lá. Uma pessoa que escapar das nossas mãos e for condenada ao inferno, jamais terá retorno para esta vida. Nós somos muito diferentes, mas essas diferenças não podem impedir que nós nos assentemos em volta da mesa do Senhor para planejar e para trabalhar para o Senhor, para que a igreja dele avance mais e mais. Nós precisamos colocar isso em prática em nossas vidas. Porque hoje conheço pessoas, conheço igrejas que são tão fechadas em torno de convicções e projetos pessoais que pouco importa se a multidão em volta está morrendo e indo para o inferno. O importante é defender a minha opinião e a minha posição. É como a história daquele prisioneiro condenado à morte na Inglaterra. Isso é fácil, os irmãos conhecerem, entenderem o que eu vou falar, porque nós temos uma condenada no Irã que está deixando o mundo inteiro pasmo. Uma mulher que foi condenada por adultério, condenada ao apedrejamento, e que o mundo inteiro intervém, mas os iranianos estão sem piedade. E é isso que eu estou falando para os irmãos nesta noite. É como a história daquele prisioneiro condenado à morte na Inglaterra. Ele é preso, condenado à morte, está a alguns minutos da sua execução. E no trajeto entre a sua cela e o patíbulo, que era o local que ele seria enforcado, como de costume, o ministro, pastor da igreja da Inglaterra, foi chamado para fazer o ritual de extrema unção da igreja. E nesse trajeto, enquanto eles caminhavam no corredor, o preso caminhando rumo à sua forca, o pastor da igreja da Inglaterra simplesmente ia atrás do preso, lendo o manual de extrema unção da igreja. Seco, vazio, sem emoção, sem lágrima nos olhos. E dizem que quando eles chegaram na plataforma, o preso ia subir e alguns segundos depois ele seria enforcado. Dizem que aquele preso subiu 3 degraus, depois ele voltou os 3 degraus em direção ao pastor, segurou o pastor assim, pela camisa e disse: pastor, 1 minuto só da sua preciosa atenção. Se eu cresce, como o senhor está dizendo que crê, que existe o céu e que existe o inferno, e que se eu soubesse que existe uma única pessoa que está a menos de 3 minutos de chegar no inferno, ainda que a Inglaterra fosse inteira coberta por cacos de vidros, eu a atravessaria até de joelho para dizer a essa pessoa que não entre neste lugar miserável, que existe um caminho de vida, que existe um caminho de salvação. E aqui estou eu, a menos de 3 minutos do inferno. Ele disse: pastor, eu estou a menos de 3 minutos de chegar no inferno. E o senhor até agora não derramou uma única lágrima por mim. Tudo que o senhor fez até agora foi ler este livro. Muito obrigado, mas este livro não resolve o meu problema, este livro não salva a minha alma. Deu as costas para o pastor, subiu os degraus, chegou no patíbulo e morreu enforcado. Irmãos, muitas pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, estão agindo desta maneira. Multidões indo para o inferno todos os dias e isso não toca em algumas pessoas. Nós precisamos rever a nossa vida na presença do Senhor. Precisamos olhar para isso, para esse texto e aprender tudo isso. Nós gastamos boa parte do nosso tempo cuidando de prédios e estruturas materiais que não levam a nada. Não sei se vocês já pararam para pensar isso. Boa parte, 90% do trabalho da igreja hoje é voltado para dentro, para estrutura, para prédios e estruturas materiais que não levam a nada, que não tem proveito algum e que não salva ninguém. Nós gastamos tempo e tempo com reuniões e mais reuniões, que não fazem nenhuma diferença na nossa vida espiritual. Tira 50% das reuniões das nossas igrejas, que não faz nenhuma diferença. Nós não ficaremos mais enfraquecidos espiritualmente, não nos acrescentam a nada, mas nós gostamos de nos reunir, e nós gostamos de discutir, e nós gostamos de debater, de dar nossa opinião. Um assunto que nós fechamos, mas a maioria tem que se levantar numa reunião administrativa e dar o seu parecer. Eu tenho que falar. Irmão, irmã, economize as suas palavras para pregar o Evangelho. É isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. Porque prédio, estrutura, reuniões administrativas, no máximo que servem, é para organizar aqui o nosso trabalho. Não salva ninguém, não leva ninguém para o céu. Está arriscado levar para o inferno, porque a pessoa sai frustrada, desanimada. Que pessoas que vêm para a igreja para conhecer a palavra do Senhor e participam de algumas reuniões. Eu já tive caso em Franco da Rocha, no meu primeiro ministério, que acontecia a assembleia, eu já deixava 2, 3 para tirar os visitantes. Irmão, pelo amor de Deus, dá um jeito e tira, para não ver o que, que o irmão fulano de tal vai falar. Então, está arriscado levar muito mais para o inferno do que para o céu. Não acrescenta absolutamente nada. Mas a maioria das igrejas gostam, amam, são apaixonadas, crente que gosta de assembleia, apaixonado por reunião administrativa, tem que ser apaixonado por salvação de vida, porque cada pessoa que andar conosco todos os dias e não conhecer o plano de salvação, se morrerem e forem para o inferno, nunca mais haverá uma segunda chance. É por isso que Deus colocou várias pessoas em nossas vidas, para que nós preguemos o Evangelho para essas pessoas. E nós temos que anunciar essa mensagem. Nós éramos pecadores, perdidos, condenados ao inferno, sem condição alguma de salvar a nossa própria alma. Mas Deus teve misericórdia da minha vida e da sua vida. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, que sofreu, padeceu, foi colocado numa cruz, pregado na cruz, colocado numa sepultura, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele está vivo e vivo para todos sempre. nós temos que pregar esta mensagem para todos que consigam ouvir. Que tanto o pastor Ezequias, pastor tão querido aqui da Ponta da Praia, também dos missionários do estado de São Paulo, que cada irmão aqui da Igreja Batista da Ponta da Praia, que vocês possam ser exemplos de perseverança no partir do pão, na comunhão e, consequentemente, apaixonados também pela salvação de almas perdidas, que é uma das características principais da Igreja do Senhor. E em quarto lugar, perseverança nas orações. Irmãos, a maioria das pessoas que se entregam a Jesus e frequentam as nossas igrejas, por terem uma vida raquítica de oração, não conseguem crescer espiritualmente e ainda não entenderam o poder e a influência que a palavra do Senhor tem na vida de algumas pessoas. Por isso não pregam a palavra do Senhor. Na história da igreja primitiva, nós percebemos que essa igreja enfrentou muitos problemas, problemas gigantescos, problemas humanamente superiores à capacidade da igreja enfrentar. Uma igreja de novos convertidos, que teve que lidar com escândalos que repercutiram na cidade toda, os irmãos conhecem a história. Uma igreja de novos convertidos que teve que bater de frente com o poder de Roma naqueles dias, o império mais poderoso da terra, mas nem a principal força, nem a principal influência humana naqueles dias, o império de Roma, conseguiu brecar a igreja na pregação do evangelho. Os irmãos sabem que cada vez que os apóstolos eram presos, torturados, a igreja se reunia, orava, os irmãos saíam e pregavam o evangelho com mais autoridade e com mais esforços. Se formos perseverantes em oração, certamente conseguiremos bons resultados para o Senhor da obra. Creio que os nossos fracassos nos dias atuais denunciam que nós temos uma vida de oração raquítica na presença do Senhor. Os fracassos e a fragilização, a decadência do mundo à nossa volta denuncia quem é a igreja no altar do Senhor. Ela está ausente. E se nós quisermos conquistar mais e mais pessoas para a honra e glória do Senhor, nós precisamos voltar a orar, nós precisamos voltar para o altar do Senhor. E em quinto e último lugar, perseverança no temor ao Senhor. Temor ao Senhor nos leva a reverenciar a sua autoridade e obedecer os seus mandamentos, para que possamos cumpri-los e também transmitir para a outras pessoas. Por isso que o salmista diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor nos leva a ter compromisso com a palavra dele. Quem teme ao Senhor certamente obedece à palavra do Senhor, procura aprender, entender e colocar em prática. O temor ao Senhor deve também nos levar a alcançar o maior número para a honra e glória do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: ai de mim se não pregar o evangelho. E a antiga primeira igreja era exemplo nisso. A Bíblia Sagrada diz que ela foi a igreja que melhor encarnou o temor ao Senhor. Por isso nós temos que aprender com ela. E já concluindo a minha palavra, esses são os requisitos que se requer do cristão autêntico, do cristão verdadeiro. Cristão autêntico não é aquele que fala, eu sou cristão. O cristão autêntico é o que mostra esses requisitos na sua vida. Você olha para ele e você automaticamente vê isso na vida dele. Perseverança na doutrina, perseverança na comunhão, no partir do pão e nas orações. E também no temor do Senhor, para que possam avançar cada vez mais na pregação da palavra do Senhor. Que Deus, ao olhar para esta igreja, a Igreja Batista da Ponta da Praia, possa ver uma igreja que também aprendeu esses requisitos e coloque em prática na sua vida. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.